Ela tem um olhar irresistível. Seu corpinho lindo chama atenção. Pense uma mulher que tens o poder da sedução. Pense uma mulher que tens o poder da sedução. Quem é que não fica apaixonado? Mais que um diamante vale um beijo seu. Imagina uma noite de amor, só ela e eu. Imagina uma noite de amor, só ela e eu. Não perca tempo, venha, vamos conversar. Deixa o romance entre nós dois rolar. Tudo nessa vida já passei, já sorri, mas já chorei. Por amor fui machucado. Isso apenas é o começo de uma história que prossegue, de um cara apaixonado. Hoje o que eu sinto é algo sobrenatural. É a essência do amor em um casal. Hoje o que eu sinto é algo sobrenatural. É a essência do amor em um casal. Tudo nessa vida eu já passei, já sorri, mas já chorei. Por amor fui machucado. Isso apenas é o começo de uma história que prossegue, de um cara apaixonado. Hoje o que eu sinto é algo sobrenatural. É a essência do amor em um casal. Hoje o que eu sinto é algo sobrenatural. É a essência do amor em um casal. Hoje o que eu sinto é algo sobrenatural. É a essência do amor em um casal.